O trio da humildade. DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Neto Saudade e o Pretinho DJ Dal. Alô, Recreio! Eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade. Se é Pet Saudade, vamos começar assim! Alô, minha família Pop! Obrigado, garoto Didio! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. Pop! E disse que também ia torcer pro Brasil. Pop. Em meio a tantas pessoas. Obrigado a todos aí que fazem parte da empresa Rubi, Mestre Gilmar Santos, meu parceiro DJ Tubarão Saudade, DJ Jarinho e também o DJ Didio. Alô, Didio. Você é feliz no amor, filho. Vai pra nossa seleção. Devagar, devagar, vamos começando a abraçar toda a família Pop Saudade, que hoje chega juntinho com a gente aqui no Recreio. Vai abraçando todo mundo. Chorando, ela me beijou e desapareceu. Alô, Recreio! Vim embora. Chora, chora, cor! Chorando. Deixa eu abraçar pela minha esquerda, minhas consideradas da 25, Jaime, o pescador, tá por aqui com a gente, também curtindo, obrigado. Mega Fabiola está, a mulher do Vrá! Minha amiga baronesa, cosmético da Natura. A minha Jéssica da Uva. Tá por aqui com a gente, meu irmão. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Alô, Recreio. Na minha frente tá meus covardes, minhas covetes. Ronaldão do frigorífico, Alexandre do uísque, amiga Jaque, meu parceiro Valdo e seguidores. Um abraço, meu irmão. Alô, Anny. Em meio a tantas pessoas no estado lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto se... Meu parceiro Isaías e toda a família Explosão. Pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Minha Pop Shop, bora! Deixa comigo. Só não esquece do meu churrasco, viu? Amiga Rô, bora Rô! Meus velha guarda sempre não pode faltar. Quando ela me beijou e desapareceu, vim embora. Bora botar pra cima, Recreio! Isso é festa de saudade, meu irmão. Nem bem liguei o rádio, então tocou uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre. Hoje é aniversário do meu parceiro Rogério Araújo, e ele tá no berço, vem comemorar. A Roberta, desculpa, tá bom? A Roberta Araújo, tá bom? E a gente vai bater os parabéns daqui a pouco pra ele, tá bom? Sabe o que é nóis, Wilson Marinho? Tamo junto! Vamos lá! E quando a luz apaga, beijos outra vez, andando de mãos dadas. Aniversário da Rose! Alô, Rose! Equipe Desconto da Saudade! E tá todo mundo por aqui, meu irmão! Um abraço! Meus perversos do Pop 3D! Um abraço, meu irmão! De amor, momentos de amor, momentos de amor. Meu parceiro Marcelo Light do Rubi, um abraço, garoto. Meu parceiro Rodrigo, esquece a farra da saudade. Meu parceiro japonês, Jassueli, esquece o sempre no Pop Saudade, obrigado. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Pop Saudade. Andando de mãos dadas, meu coração. As minhas pega fuga por aqui com a gente, curtindo. Amiga Mônica e Aline, um abraço do Pretinho pra vocês, tá bom? Vamos lá, Casa de Show Recreio. Quinho Saudade, nos Peladeiros da Saudade, tá por aqui com a gente também no circuito. DJ Marcelo! DJ Silvio, Silvinho da Kombi. Tá chegando a nova Kombi, meu irmão. Meu parceiro Silva da Marambaia. E aí, patrão? Viaja no recreio com Pretinho assim. Faz tempo que eu não vejo mais. Meu parceiro Leandrinho, caceteiro. Parceiro Val, varejeiro. Os caçadores da saudade aqui no Pop, meu irmão. Pra saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era. Amiga Sheila! A bonita da tribo! A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro. Amiga Irá, bandida! Bora Irá! Um abraço do Pretinho! Nosso casal viajante, Carlinha de Lene, tá por aqui com a gente também, curtindo. Galera, sempre curtindo o Pop Saudade, meu irmão. Alô, Rivaldo! Desgraçado! Alexandre do Whisky, aí, meu compadre? Não me abandona. Meu parceiro Rogério, ele é amiga Débora. Tá por aqui com a gente, só de boa. Vem mais, por favor. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. E é o Fest Saudade no Recreio! Um dia você vai pensar no que... Ronaldo da Pratinha. E também o tio Pé, cadê o tio Pé? Cadê esse caceteiro? Vai te lembrar dos tempos. Amiga Gleice, pega a fuga. Meu parceiro Marinaldo Pop, Babi Brega, vem pra aqui com a gente, se dá vontade, meu irmão. Sem realidade. As irmãs Tati, também a Thaís. E a galera do 3D. Agora penso mais em mim. Já tenho. Saudade. Pop! Cansei disso tudo. Pop! Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu 3D! É de hoje aqui no Recreio. Junto com a Carroça da Saudade, Rubi Saudade e o General. A gente juntos pra fazer o Fest Saudade. É de show, Dani Deua. Vamos lá! Oi! Um dia você vai. E a saudade. Pop Saudade. Vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais. Sem realidade. Olha. Viaja, viaja. Meus olhos tristes. Não sou ninguém. Tenho parceiro Robin Sacana e a sua primeira dama, Jussi, curtindo Pop Saudade, só de boa. E a gente ao vivo no recreio. Bora, recreio! Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Tô no comestiva do Carroça é Festa. Tá por aqui com a gente, só de boa, curtindo. Um abraço do Pretinho, meu irmão. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Parceiro Danielzinho, da Sacramenta. Meu parceiro Boca. Boca Tamex. Aqui com a gente viajando no Pop. E do Pop você gostou? Parceiro Jaime, o pescador, ser considerado, meu irmão. Bora, pescador! Mas você também podia amar. O hino dos covardes das Pompete! Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a... Joga cimento aqui no recreio! Já já tem o covarde da saudade pra comandar as emoções. E logo mais tem o trio da humildade. Logo mais tem o show do Pop. Solteiro aqui no recreio! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí no recreio! Quem é do Paixão dá um grito! Quem é do Clube do Rimo! E quem tá afim de amanhecer no recreio joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! E só quem é do Pop joga a mãozinha pra cima e faz o S, faz! Faz o S, faz! Faz o S, faz aí! Uou! Meu compadre Alexandre Luiz, ele é a Jaqueline, mas novo casal do Pop, meu irmão. O homem do carro vermelho! Sugar baby love, parceiro Ivan. Ele, amiga, Jorginha Brandão por aqui com a gente, curtindo. Um abraço. Alô, Tom Máximo. Desgraçado. Meu amigo particular, o Elito Franjinha. Ele, meu parceiro, DJ Josias também. E o maestro, DJ Toninho. Amiga Lili, a Vanna, aí das Milionárias da Saudade. Melo do Curió. Beijo do Pretinho pra você. Viaja no pop! Saudade. Parece que o mundo foi feito só de paz. Roda de cabra! E aí, Ronaldo? Sem te ver, me bate uma saudade. Bora, baronesa! E aí? Sem você, ô minha uva. Viver sem você, eu já não consigo mais. Mega Fabiola está! Também não. A mulher do Vrá! Acabou sem fim. Entre você e eu, essa coisa mais linda. E a Júlia? É amor sem fim. Entre você e eu. Bora, maestro, bora, covarde. Vou agradecer a... Bora, meu parceiro Popó do Comércio. Desconsiderado aqui do Pop Saudade. Ó. E a Rafaela, só de boa. Alô, Cidis. Atenção, Nilson, dos Amigos Separáveis. Então chega aqui ao lado do Pop, tá bom? Aqui com o Alcides. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não me jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda. E aí, que leio? Como é que é? É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor agradecer a Deus. É amor sem fim. A super máquina do tempo. A super máquina do tempo. Prepare-se. Agora, ele inicia a sua apresentação. Esse é Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Alô, família! Proporcionar o mais cristalino som em altíssima definição de som. Os efeitos de luzes vai lhe encantar. Imagens que fazem a sua viagem ficar mais completa. E com o seu trio da humildade, que fazem a diferença. E como fazem? Viajar nas melhores saudades. De DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu! DJ Dalton, o pretinho da saudade. Estamos por aqui! Eu, DJ Neto, o maestro do pop. Alô, recreia, Nani Deua! A super máquina do tempo está aqui. Vem, meu Pop Saudade. Vem fazer essa galera recordar e levar você aos tempos memoráveis da saudade. Bora incendiar o recreio! É um, é dois, é três e é quatro. Sai da frente, o combate chegou! Quero ver eu quero ver. Sobe aí, Maestro Neto, sobe aí. Sobe na nossa nave. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quem tá afim de ganhar brinde aí? Já pega, Fabinho está, joga o bracinho pra cima. Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem é que tá... Quem é filho de Deus, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Eu quero pedir pra família Pop fazer a pedra do Rubi Saudade agora, nesse exato momento. O recreio, fazendo a pedra do Rubi. O recreio, fazendo o C do Cineral Digital. Quem gosta do Cineral, faz o C aí. Faz o C, família Pop. Faz o C. Faz o chifrão da carroça. Faz o chifrão da carroça. Quem é que tá solteiro aqui no recreio, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, bate, bate na palminha. Um, dois, um, dois, três. E agora? Bora pra cima! Quem quer brinde, quem quer brinde, quem quer brinde? Lá vai, lá vai! Lá atrás, lá no fundão, vai, vai! Abraço aí, gente! Os considerados da 25 estão na área com a gente, um abraço! Aqui do Maestro do Pop, do Trio da Humildade! Vai virando, vai Paulinho, bora, vai covarde, vai! Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí? Eu acho que hoje a maior torcida aqui é no Paysandu, meu irmão. Eu vou puxar o Paysandu e você puxa o clube do Remo, Aécio. Bora ver. Vão decepcionar o covarde, hein? Bora ver. Quem é do Paysandu aí? Não. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do Paysandu aí? Puxa o teu rima aí, né? Tudo vira. Sabe o que é engraçado na torcida do Paysandu? É que você tem que gritar, maninho. A torcida do clube do Remo não é preciso, quer ver? Abaixa o som. Cadê a galera do Leão aqui no recreio? Cadê a galera do Leão aqui no recreio? Aumenta, aumenta! Remo! Cadê o grito das mulheres sinceras? E sai do chão, sai do chão, sai recreio, vai saindo do chão, do chão, do chão. Quem é que tem vizinha fofoqueira, dá um grito aí. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Faz o chifrão, faz o chifrão, faz o chifrão da carroça. Coloca na cabeça do corno agora que eu quero conhecer aí. Quero conhecer. Esse aí é. Esse aí eu já sabia. Ô, Pretinho, vem cá. Paulinho. Abaixa o som aí, Paulinho. Meu Pretinho de Deidão, tu tá comigo aqui. Pra fazer a onda. Juntos e misturados. Cadê a família Pop jogando a mãozinha pra cima aí? Pra quem achava que o Pop tava morto, tá aí o resultado. Quem gosta do Pop Saudade, não grita aí! Quem é que tá afim de amanhecer? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver aí! E canta assim, vai! Pop saudade! Quero ouvir! E canta! Verde novo, verde louco, verde mar, a alegria do mundo. Um abraço de mexer, amiga Dani, dos primos da saudade, obrigado! O povo canta, o povo canta. Quem é que tá feliz aqui no recreio? Joga a mãozinha pra cima! Recebe Deus! Quem é do Pop? Quem é do Rubi? Quem é da carroça? Quem é do Cineral aí? Joga tudo pra cima! Que o recreio vai sacudir! Detona tudo, minha produção! É claro, véu. Abelha rainha faz o mel. A noite é dona. Meu amigo DJ Seguinha do CD do Comércio, por aqui com a gente. Um abraço, garoto. Detona, meu covarde. Meu gordinho gostoso de Benevite. Um abraço pra você, garoto, aqui no recreio. Bora pra cima. Detona, vai. Oi. Eu fiz uma fogueirinha. Meu papinho no recreio! Tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. É madrugada! É madrugada! Logo mais Pop Saudade! No primeiro Pop no Paraíso! E vai acontecer lá no Balneário Paraíso das Pedras! E tá todo mundo convidado pra curtir o Pop! E o meu covarde vai detonando tudão! Eita, meu Pop! Joga tudo pra cima, bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem é que gosta de mulher, dá um grito. E quem gosta de homem, dá um grito que eu quero ver. Essa noite eu só quero dançar. Vai, vai, vai. Vai virando tudo, meu compadre. Vai tocando, meu melhor. Vai tocando, meu mar. Joga tudo pra cima pro recreio. 3, 2, 1. Detona tudo. Vai pra cima, meu maestro, meu covarde. Isso é Pop Saudade, meu irmão! Espero, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é a sensação. É o Tradução, o campeão. É o Tradução, o campeão. É igual do Pop! Os nossos velhos guardas estão na área com a gente. Um abraço aqui do maestro. Vai covarde, vai girando, vai covarde. Mais uma que marcou, mais uma que marcou, mais uma. Mas a gente vai pedir pra fazer um símbolo, Pop. Esse símbolo que é forte, tem peso, tem história. E nesse ano, gente, o Pop Saudade completa 15 anos de história. Entre idas e voltas, estamos aqui, firme e forte, essa nova parceria. Quem sabe fazer o S aí, joga a mãozinha pra cima. Faz o S, faz o S, faz o S aí. Faz o S aí. E faz, e faz, e faz, e faz. E um, e dois, e três, e agora! Aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe que eu queria tanto te conhecer. Aí, os nossos covardes, as nossas popedes, as nossas fanáticas do Pop, as consideradas da 25. Um abraço aqui do maestro. Joga a mão saindo. E faz um S pra mim. Joga a mãozinha pra cima, vai. Faz um S pra mim. começar com o Martinho no recreio. Sua agenda de bom, Real, tá com a gente, obrigado, meu irmão. Os fã clubes, a equipe, olha os amigos separados chegando aí, meu irmão. Desconsiderada da 25, as uvas, o Aronês aqui, obrigado. O de velha guarda, olha a velha guarda. Olha os covardes, as joventes, obrigado, gente, valeu. Ao de lá dela volta infinita, ao de lá dela vida, disse aí tu. O amigo Átila pro Bolte. Esse é velha guarda, nos aparelhas. Alô, Átila, um abraço a você. Pop Saudade. Pop Saudade. CD no comércio. Galera do CD da Pirataria, um forte abraço. As Pop Shop, meu irmão. Vai pra cima, covarde. Pop e Saudade 3D. Ao di là dei limiti del mondo ci sei tu. Ao di là del... Dia 26 de maio, teu aniversário do Átila pro ontem, gente. Lá na Via Show, você é nosso convidado. E já quero convidar todo mundo pra ressaca hoje. Balneário Paraíso das Férias. Recebe o Pop e Saudade. Super Máquina do Tempo. Bora, Magno Pop! Saudade! She's a model and she's looking good. Parabéns a Dona Lene. Sexta-feira, Gê Vilubense, a gente inclusive postou no Facebook. Abraço aí pro Jones e o Dani, aí dos primos. Bora, Rogério, bora, Débora. O Jorge da Marcinha, na primeira dama ali, olha. Maria. Alô, Maria! Olha o Tchaca Merengueiro, a Chica ali. E a Dona Liliana, é isso? Júlio da Tribo! Deram um banho no seu celular agora.

das lojas Fabíola está a mulher do Vrá. Você me chama de bandido, são coisas que não vou resistir. Beleza, primo, deixa eu mandar um abração especial aí. Esse cara que eu tenho carinho, respeito muito grande também. Lá do setor do Curió. Meu parceiro DJ Beto. Velha guarda o tempo do Trissom, meu irmão. O cara que comandava a noite do Experimenta. Tá por aqui com a gente hoje, nos dando o prazer da visita. Tá por ali, só de boa. Alô, DJ Beto! Um abraço pra você, garoto! Meu pensamento, você destruiu minha vida. Tá lá no Jabiraca, meu irmão. Meu Trissom, futuro e presente. E Cristalina na época, né? Vou bater um parabéns rapidola aí pra nossa amiga Simone e o Roberto, que na verdade hoje estão no berço comemorando o seu aniversário com a gente aqui. Muito obrigado. A gente vai bater um parabéns. Eu queria ter a... Já já a gente passa a bola aí pro Cineral. Lá pra bem longe daqui. Você me chama. Amanhã nas Pedrinhas, Fabíola avisando que tem mais brinde, hein? Coisas que não vão resistir. Parabéns, Roberto, parabéns. Da, da, da, da. Parabéns, Simone. Parabéns a você. Parabéns a você. No seu aniversário, seja muito feliz. Tenha sempre do bom, do que a vida contém. Tenha muita saúde. Parabéns, Simone. Parabéns, Roberto, que Deus, a sua infinita sabedoria, cubra de bênçãos vocês e que sempre estejam aqui com a gente no apoio. Parabéns! Parabéns a você. E felicidade, que o tempo é curto, hein? Top Saudade. Parabéns, Lene. Esse parabéns vai pra você também, vamos? Bora, recreio! Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida. Também a Pati, tá no berço, Pati. É a Pati e a Rita. Trouxeram o nome tudo errado aqui pra mim, meu irmão. Muita honra. Quem sofre é o DJ. Torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos. Que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. Agradece a Deus, em segundo lugar, a todos vocês, gente, que hoje estão aqui para prestigiar a Pop Saudade 3D. general. O Bi Saudade é a carroça da saudade. Nosso muito obrigado. Esse lindo evento. Vou deixar minha última e passar pro general. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Sideral aí, valeu gente. Um abraço aí pra comitiva da carroça, é festa aqui, olha. Você velha guarda, louvando isso. Eu tinha que adorava jericar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jericar. Gente, convidando todo mundo novamente. Daqui a pouquinho, o Paraíso das Velhas. Paulear no Paraíso das Velhas. Você é o nosso convidado. E vai, e vem, e vem. Pra japonês, olha a sua velha. E vai, e vem, e vem, e vai. Ei, o Pop é o Pop. E vai, vai! Joga a mãozinha pra cima e vai! Vai, vai, vai, vai! É o Pop! Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia, um toque de amor. E eu não farei mais, de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu tenho a magia, um toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui é o Pop Som, tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui é o Pop Som, tocando pra você. É o é o dois e o três. Oi. É o Pop, é o Pop, é o Pop Som. Quem é o mais querido? É o Pop Som. É o Pop, é o Pop, é o Pop Som. E Paulinho, deixa eu abraçar com muito carinho. É ele, Pop Som. Nossa empresária Fabíola está na área. Pop Som. A patrocinadora maior aqui do Pop Saudade agora. É o Pop. Tá no circuito com a gente. Ela é minha esposa, Fernanda, tá na área. Uma hora e 55 minutinhos. Vou tocar minha saideira e passar pro sideral. Valeu, família, obrigado. A gente só tem que agradecer a Deus. Ele me envolveu, ele me seduziu. Gente, alto! Que é a magia, um toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Me hipnotizei pelo meu... Rapidola, considerações finais. Toca, toca, toca. Obrigado mais uma vez todo, todo o povo que hoje chega junto aqui no recreio. Toda a família Pop, a família Cineral, Rubi Saudade, também a família Carroça Saudade. Hoje juntos numa só festa, a gente juntos e misturado, pra fazer a alegria do povo que hoje chega junto, pra curtir aqui no recreio. Logo mais, Paraíso das Pedras. Tá todo mundo convidado pra curtir. Vamos lá. Bora, maestro. Considerações finais. Obrigado a toda a família Pop que se fez presente hoje aqui no Recreio Ananindeua. O primeiro Festa Saudade Ananindeua. Explosão total, sucesso absoluto. Queria desejar um bom trabalho aí pra família Cineral, pra família da Carroça da Saudade também, que ainda vão se apresentar. Alô, covarde da saudade! É Deus na frente de tudo! E o Pop Saudade tá mais vivo do que nunca, maninho! É o mais querido. Obrigado, família, a vocês. A nossa última. Daqui a pouquinho, o país das Fernas. Valeu, nossa família. Vamos lá, família. Ah, essa não, covarde. hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Tava voltando essa, covarde! Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Meu parceiro Guinho Saudade, tá por aqui com a gente dos Peladeiros da Saudade. Tá por ali também o Tio Pé. Bora, Tio Pé! E o abajur, o homem da pílula azul. Deus me fez lembrar. Mais tarde. Das horas de amor, das juras, amor e plano. Meu amigo Guinho dos Peladeiros, mais conhecido como. E quando eu te fazia amor. Guinho Saudade, pra Guinho. É surge amor, sinto no ar, sonhos vividos. Valéria, hoje não é das Peladeiras. Valeu. Nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Papi Saudade. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. Te abraço com muito carinho, minha grande amiga Mônica. E a Gleice pega a fuga e estão na área com a gente. Um abraço carinhoso aqui do maestro do pop, DJ Neto Saudade. Aí, ó. E é Ronaldão do Frigorífico. E a Gleice, minha grande amiga Gleice, tá na área. Alô, Popete! Que bom seria se eu puder. O Acerirã também tá na área. Agora. Olá, japonês! Abraço, garoto! Se você acreditar que eu sempre te amei, fazer você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. Pop Saudade. É surge amor, sinto o ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Vamos lá daqui a pouquinho, Paraíso das Feras. General, faz a vinheta. Pra Fabíola, só de Fidental, da autora. Da outra que gosta. Daqui a pouquinho, Paraíso das Feras, né, gente? Até 5, até meio-dia. Ingresso R$5. É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. Pop Saudade. Reconhecido e aprovado em todo o estado do Pará. Pop Saudade. Reconhecido e aprovado em todo o estado do Pará. A verdadeira referência sonora da saudade.